Bom dia a todo o nosso auditório, vocês estão na escuta da rádio Toca Dançar no seu país e no mundo. A partir de agora, até bem pertinho das 12 horas, você vai estar no programa Mala de Cartão. A apresentação e a realização é feita por este vosso amigo locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio da Aurelion França para todo o mundo. Para todo o mundo, bem, um abraço, um beijinho de amizade para todos os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora. Uma ótima quinta-feira, início de final de semana está por aí. Pois é, mais um dia e já vai mais uma carrada de imigrantes por aí abaixo até o nosso Portugal. Desejo a todos eles boa viagem, boas férias, muita prudência, como eu digo sempre, vá devagar para chegar depressa ao seu país. Lembre-se que tem lá família, tem lá amigos, tem lá vizinhos e tem lá o seu cantinho para você abraçar. Por isso, vá com calma para chegar lá rápido. Muito boa viagem a todos vós. Sejam prudentes e sejam responsáveis. Bom dia para a nossa moderadora Marisa Gomes, que se encontra aqui na salinha de chat, o nosso amigo DJ Love de Inglaterra, que também se encontra na sintonia da Rádio Toca Dançar. DJ, um grande abraço, obrigado pela companhia. Marisa, um beijinho para ti também e obrigado também por estares na nossa companhia. Obrigado a todos que se vão juntando à nossa companhia. Para quem já se encontra também na minha live, a salinha está lotada, completamente lotada, não cabe mais ninguém, mas eu daqui a um bocadinho já vou virar, dar a volta a isto, pôr outros e tirar outros, porque para que vocês possam também ver o conforto que têm as cadeirinhas aqui na salinha de chat. A todos que aqui se encontram, o meu muito obrigado. Às minhas moderadoras, Teresa Fernandes, bom dia Teresa, Salete Pinheiro, muito bom dia, Rosário Correia, muito bom dia Rosário, Marisa Gomes, muito bom dia, Marie Celeste, boa tarde para a Marie Celeste, obrigado por estarem na nossa companhia. Paulo Marco, muito bom dia Paulo, bom dia para a nossa amiga Maria Helena, bom dia para a nossa amiga Tininha, bom dia também para a nossa amiga Malu e bom dia também para a nossa amiga Maria de Jesus. A todos vós, muito obrigado por estarem na nossa companhia. Ana Figueiredo, muito bom dia Ana Figueiredo. José Faria, muito bom dia José Faria, obrigado por estarem na nossa companhia. Vocês, se querem que eu os cumprimento, têm que escrever que estão aí, que estão na escuta, para eu saber que vocês estão na nossa companhia, que senão não sei quem está do outro lado. A todos, muito, muito obrigado pelas partilhas, obrigado também pelos tap-taps 24K, gratidão a todos vocês, muito, muito obrigado. Os próximos dois temas, mas antes de lembrar a todos vocês que podem e devem fazer os vossos pedidos e as vossas dedicatórias, e para isso é fácil, barato e claro, tem direito a ouvir uma música. Basta ir à página Toca a Dançar, pode ir também à página Mala de Cartão e então poderá fazê-lo através do WhatsApp 913180788. Se não sabe como vai mandar para o WhatsApp, é fácil, vai à página Mala de Cartão, tem lá o símbolozinho do WhatsApp, basta clicar. Se tem WhatsApp, vai direitinho para o WhatsApp, é só enviar a mensagem, enviar o áudio e já estou a ouvir a sua mensagem para ela voltar para si, para toda a sua família. Vamos ficar com o mês de julho, está aqui, o de agosto está a chegar e logo depois vamos todos a Portugal com Gabi e El Ringo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vós. Jorge Carvalho online. Jorge Carvalho online. Jorge Carvalho online. Música, ritmo, alegria. Senhoras e senhores, meninos e meninas, a festa vai começar. Isto é Mala de Cartão. Já em junho se começa a planear. Este ano é Portugal, vamos lá voltar. De avião ou de carro tudo se combina. Paragem obrigatória na bomba espanhola. Café com leite e croquetas e

cantar, gritar, aproveitar do verão. Vamos a Portugal, um ano de trabalho para voltar ao nosso país e à nossa terra amada. Vamos a Portugal, quero ver toda a gente a dançar, cantar, gritar, aproveitar do verão. Vamos a Portugal, um ano de trabalho para voltar ao nosso país e à nossa terra amada. Desde agosto chegou, português eu sou. Mês de agosto chegou. Pois é, o mês de agosto não chegou, mas está mesmo aí à porta. Bom dia, vai até ao encontro de quem já me enviou mensagens para o WhatsApp, o nosso amigo Carlos Paulo Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro, ele que me diz muito, muito bom dia e bom dia, amigo Jorge Carvalho. Muito bom dia, meu amigo, obrigado por estar na nossa companhia. A nossa amiga Cristina Pinto, que também me diz bom dia. Para todos nós, e um bom dia também para o Jorge. Parabéns pelo programa Minha Companhia, um abraço. Muito obrigado, Cristina, obrigado por estar na companhia do programa Mala de Cardão e obrigado por estar na sintonia perfeita da Rádio Toca a Dançar. Bom dia também para o nosso amigo António Benfica, vou já ler as vossas mensagens e vou já também passar os vossos pedidos. Bom dia para quem se vai juntando à nossa companhia, quem se vai juntando aqui também no TikTok. Sejam todos muito bem-vindos e obrigados por estarem na nossa companhia. Obrigado a todos que estão a partilhar a live, obrigado a todos que estão a dar os tap-taps 20, 30 e 7K. Gratidão a todos vocês. Apenas 18 minutos de live e com 38k, muito, muito obrigado. Tintim, muito bom dia, meu amigo, muito bem-vindo também. Este tema que segue vai para a minha moderadora, para a nossa amiga ouvinte Marie Celeste, este tema é para ti, como agradecimento pelo coração de família. Vamos ficar com Starlight, com o tema Vira do Amor. Obrigado pela companhia, Tintim, obrigado pelo Artemim, obrigado do Marie Celeste pelo coração de família. Você está a ouvir o programa das comunidades. Partilhe as suas experiências. Troque dicas. E crie laços de amizade com os outros ouvintes que entendem a realidade e os desafios de viver longe das suas terras natal. Mala de Cartão, o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Participe você também e partilhe as suas ideias connosco. Fale connosco através do Facebook. Página oficial Mala de Cartão. Mala de Cartão. Provavelmente o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Apresentação e realização de Jorge Carvalho.

E ele que me diz: olá, bom dia Jorge, tenhas uma ótima quinta-feira e se quando puderes passa uma música para todas as pessoas que estão na escuta da rádio Toca Dançar, para a minha família. Um grande abraço do lote de França. Muito obrigado, Carlos Paulo, pela sua fidelidade ao programa Mala de Cartão. E muito obrigado também por estar na sintonia perfeita da Rádio Toca a Dançar. Escolhi o tema na voz de Costinha. Costinha, ele que estará presente dia 10 de agosto na festa do imigrante da Rádio Toca a Dançar, mesmo em frente à Câmara Municipal de Matosinhos. Costinha com o tema Saudades de Ti. Eu também tenho saudades de todos vós. Obrigado a todos vocês, gratidão por estes 55k, muito, muito obrigado. Costinha, saudades de ti. Ligou, pediu, agora vai ouvir. Estrela da minha janela, pareces-me tu. A brisa que sinto em meu corpo, que me deixa louco, saudades de ti. As manhãs dou-te um bom dia sem estares aqui. Ouço a chuva lá fora, as horas passam e a saudade de ti. Com este bonito tema na voz de Costinha, a pedido do nosso amigo Carlos Paulo, próximo pedido, próxima dedicatória do nosso amigo Gabriel Ribeiro, e ele que me fez chegar a seguinte mensagem. Mais uma vez, amigo, bom dia a todos os ouvintes desta rádio fantástica. Queria fazer uma dedicatória à minha esposa Amália Viramilho com o tema Discos Pedidos, e um bom trabalho e boa viagem a todos os imigrantes que estão de volta

Esqueci-me da minha mulher. Diz lá, e tu o que é que tu queres? Tenho cedo, avô. Tá bem, agora só posso ligar amanhã. Já pisei o raio do gato. Tá calado, piloto! De corpo e alma verdadeira. Hoje eu quero mais, sempre, sempre mais, sem pensar que isto é só uma brincadeira. Hoje eu vou enlouquecer nos teus lábios e contigo sempre. Ficar sem o teu amor. Vem, vem, vem, fica comigo. A noite é fria, preciso do teu calor. Vem, vem, vem, fica comigo. Eu não consigo ficar sem o teu amor. Vem, vem, vem, fica comigo. A noite é fria, preciso do teu calor. De corpo e alma verdadeira. Hoje eu quero mais, sempre, sempre mais, sem pensar que isto é só uma brincadeira. Hoje eu vou enlouquecer os teus lábios e contigo sempre. Ficar sem o teu amor. Vem, vem, vem, fica comigo. A noite é fria, preciso do teu calor. Vem, vem, vem, fica comigo. Eu não consigo ficar sem o teu amor. Vem, vem, vem, fica comigo. A noite é fria, preciso do teu calor. Ficar sem o teu amor. Vem, vem, vem, fica comigo. A noite é fria, preciso do teu calor. Vem, vem, vem, fica comigo. Eu não consigo ficar sem o teu amor. Vem, vem, vem, fica comigo. A noite é fria, preciso do teu calor. Bom dia, vai até ao encontro da nossa amiga Rosa Rodrigues, que me diz lá muito. Bom dia, amigo Jorge, uma excelente emissão, uma feliz quinta-feira, beijinhos. Obrigada, Rosa Rodrigues, uma ótima quinta-feira também para ti, Aranda. Um beijinho para ti, um abraço para o marido e para a filhota. Espero que esteja tudo bem com todos vós, muito, muito obrigado. Um beijinho também para a nossa amiga Maria Oliveira, que também se encontra na escuta, que me diz, bom dia Jorge, já cá estou na escuta, desejo-te boa emissão, beijinhos. Obrigada, Maria Oliveira, um beijinho também para ti, obrigado pela companhia, um beijinho para a tua querida mãe e um grande abraço para o teu querido pai. Vamos continuar com boa música. Fátima Costa, muito bom dia, minha amiga, muito bem-vinda. Lourdes, bom dia, muito bem-vinda também. Obrigado a todos que se vão juntando à nossa companhia. Ana Figueiredo, bom dia também. Obrigado a todos vocês, obrigado pelos 73k. Gratidão, vocês são incansáveis. Muito, muito obrigado. Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chega também pelo WhatsApp 913180788. António Benfica, ele que me diz: bom dia Jorge Carvalho, boa emissão, gostaria de ouvir banda, deve ser banda Fusiforme, digo eu, dedico à Margarida João Paulo, continuação de um excelente dia, amigo. Abraço, abraço eu. Obrigado, amigo António Benfica, um grande abraço também para si, obrigado pela sua companhia. Vamos ficar com banda Fusiforme, mais recente trabalho, Orgulho em Ser Vareiro. Muito obrigado pela companhia. Você está a ouvir a melhor música. Você está a ouvir a melhor música. Com Jorge Carvalho. Com Jorge Carvalho. Semana toda sem dinheiro na carteira, queria tirar a carta, a carta de condução, mas o que é que eu vou fazer se eu não tenho um tostão? Sou pobre, sou pobre, eu sou pobre sem dinheiro. Sou pobre, tenho orgulho em ser vareiro. Sou pobre, eu sou pobre sem dinheiro. Sou pobre, tenho orgulho em ser vareiro. Dizia: filho, vai, mas é para a escola. Vai para a escola aprender para seres um bom rapaz. Mas o que é que eu vou fazer? De nada eu fui capaz. Sou pobre, sou pobre, eu sou pobre sem dinheiro. Sou pobre, tenho orgulho em ser vareiro. Sou pobre, eu sou pobre sem dinheiro. Sou pobre, tenho orgulho em ser vareiro. De quem é pobre, tem filhinhos para criar, trabalha a semana toda para os garotos sustentar. Sou pobre, eu sou pobre sem dinheiro. Sou pobre, tenho orgulho em ser vareiro. Sou pobre, eu sou pobre sem dinheiro. Sou pobre, tenho orgulho em ser vareiro. Eu sou pobre sem dinheiro. Sou pobre, tenho orgulho em ser vareiro. Sou pobre, eu sou pobre sem dinheiro. Sou

você gosta. Toca aqui. E fechem que deixamos para trás o pedido e a dedicatória Marisa Gomes, Paulo Marco e Maria de Jesus. Muito obrigado a vocês pela vossa participação. Próximo pedido é para Marie Celeste. Marie Celeste, obrigado pelo o envio de Mãos com Coração. Este tema é para ti. É um novo tema, um tema que saiu esta madrugada. Não sei se vocês vão gostar deste tema. É um tema que temos que ouvir com os ouvidos, porque este tema, esta música, entra nos ouvidos, vai direita ao coração. E alguns, nem todos, mas pelo menos a mim, sai-me pelas vistas. Vamos ouvir este bonito tema na voz dos Dantas SD, O Que Fica. Muito obrigado a todos vocês, obrigado também a quem está a dar os tap-taps. Gratidão por estes 112k. Chegou, já nem sabia o que era ter. Corremos atrás do ouro, perdendo pedaços de vida na ilusão da fortuna. Fácil, alma ficou ferida e no final de tudo, se o amanhã não chegar, o que restará da vida que gastei a lutar? O que fica da vida não cabe na palma da mão, não pesa na carteira, mas vive dentro do coração. Fica o amor partilhado e a saudade que nos visita. Acordei do pesadelo de ser escravo do cifrão. Percebi que viver é bem mais do que pagar a prestação. Arranquei a máscara pesada que ocultava o meu verdadeiro ser. Senti o peso sair do peito no primeiro suspiro de viver. Descobri que de nada vale um cofre cheio e o coração vazio. Que o calor de um abraço vale mais do que um palácio frio. Aprendi a amar quem sou, sem temer nenhum julgamento. Que ser livre na própria pele é riqueza além do orçamento. Nenhum dinheiro compra o sorriso de ser verdadeiro, nem paga a liberdade de me sentir inteiro. O destino é implacável, de nada importa o saldo bancário. Na hora da partida não vale o cifrão nem o salário. No fim o caixão não tem gavetas, nada se leva, enfim. Só fica o amor e a saudade naqueles que se lembram de mim. Cada vida não cabe na palma da mão, não pesa na carteira, mas vive dentro do coração. Fica o amor partilhado, saudade que nos visita, fica uma memória saudada naqueles que se lembram de mim. Fica da vida, não cabe na palma da mão, não pesa na carteira, mas vive dentro do coração. Fica o amor partilhado e a saudade que nos visita. Ficam memórias eternas, nossa história bendita. O que fica da vida não cabe na palma da mão, não pesa na carteira, nossa história bendita. E foi assim que deixámos para trás este bonito tema que eu pessoalmente adoro. Deixámos tudo para trás, por isso não pensem em juntar umas croas, pensem em ter 2 cêntimos para, se por acaso precisar, mas o resto gaste-o, gaste tudo que tenha, goze tudo aquilo que tem, profite de tudo aquilo que você tem, porque estamos cá todos de passagem, por vezes nós nos privamos de fazer algo, de visitar algo para que possamos deixar algo para os nossos filhos, e os nossos filhos só têm que trabalhar para eles. Se eles tiverem boa saúde, eles só têm é que trabalhar para eles, porque, como diz a minha filha, já me destes o nome do meu pai, já me destes a vida, já me destes muito. Por isso, gasta tudo que é teu, porque eu de ti, se Deus quiser, não vou precisar de nada. É assim que temos que fazer, é assim que nós temos que gozar a vida, e porque a vida são mesmo 2 dias. Próximo pedido, próxima dedicatória da nossa amiga Maria Helena, que me pede o tema de Mulher de 40 para todos que estão na escuta, penso eu, para todos os familiares dela. E claro, Maria Helena, muito, muito obrigado pela sua companhia. Aqui está Nuno Albatroz, Mulher de 40. A rádio que você gosta de ouvir. Rádio Toca a Dançar. Todo mundo tá ligado. Sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida. Conhece o amor e quem sabe uma dor guardada escondida. Por experiência sabe a diferença de amor e paixão. E é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão. É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita. Não quero saber sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não me importa a idade, a felicidade chega o dia que vem. Se ela vive feliz ou espera de novo encontrar outro alguém. Se ela se distrai, uma lágrima cai ao lembrar do passado. Seu olhar distante vai por um instante a um tempo dourado. Retoca a maquiagem cheia de coragem, essa mulher bonita que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Foi assim que deixamos para trás Nuno Albatroz, mulher de 40, pedido da nossa amiga Maria. Maria Helena, muito obrigado, Maria Helena, e obrigado também pelo coração de família. Próximo pedido, próxima dedicatória, Pedro Goldino. Ele que me fez chegar, de onde é que está o Pedro Goldino? Aqui está Pedro Goldino, que me fez chegar ao 913-1807-88, Jorge. Bom dia, se possível gostaria de dedicar ao meu amor Mariana a música que quero ser mais um amigo. Não sei quem canta, mas tens que descobrir esse tema musical. Obrigado, um abraço de Pedro Goldino Torres Vedras. Amigo Pedro, eu descubro tudo. Eu só não descubro onde está o argent, como diz o francês, e como diz o português, onde está o dinheiro. Do resto, eu descubro tudo. Um grande abraço, Pedro. Obrigado pela sua companhia. E obrigado por estar na sintonia perfeita da Rádio Toca a Dançar. Aqui está José Mota, mais que um amigo. Parabéns pela excelente escolha musical. Sim, você está a ouvir a melhor música. Você está a ouvir a melhor música. Com Jorge Carvalho. Com Jorge Carvalho. E eu peço desculpa ao Pedro Goldino, mas quero relembrar aos nossos amigos, quando me mandam uma mensagem para o WhatsApp, agradeço, por favor, não custa nada, incluam lá o seu nome e de onde nos está à escuta, porque para mim é bem melhor e facilita-me muito, muito trabalho. Obrigado a todos e obrigado pela compreensão. Quero dizer-te, esta noite sem hesitação, que não aguento o que trago no meu coração. Te amo tanto que me enlouquece, e já não posso te esquecer. Todos os dias me aparece como ilusão para te ver. És um segredo que eu tanto quero compartilhar. Com esses olhos, essa tua luz e o teu brilhar. E nesta noite não há mais lua. Tu és a luz que me ilumina. A minha alma é toda tua. Por tudo quero essa menina. Te guardo em meu peito, e o teu amor para mim foi feito. Batendo, batendo, te sinto comigo, eu quero. segredo que eu tanto quero compartilhar. A luz dos olhos, essa tua luz e teu brilhar. E nesta noite não há mais lua, com essa luz que me ilumina. Menina, te quero, guardo em meu peito. Teu amor pra mim foi feito, batendo, batendo. Te sinto comigo. Eu quero ser mais que um amigo. Te quero. Batendo, batendo, eu sinto comigo. Eu quero ser mais que um amigo. Depois do pedido do nosso amigo Pedro Goldin, é bonito ver isto e ler estas mensagens. Depois do Pedro Goldino, bem, a senhora, a esposa do Pedro Goldino, penso que sim, a nossa amiga Mariana Matias, e ouçam vocês que me mandam mensagens para o WhatsApp. Ouçam esta mensagem que eu vou ler e é assim que vocês a devem de mandar. Ela que me diz: bom dia Jorge, queria dedicar uma música ao meu amor da minha vida para ele dançar. Pedro Goldino, do Elson Paixão, Doce Morena, muito obrigado. E depois diz-me: Mariana Matias de Mafra, beijinhos. É assim que vocês devem fazer no final da mensagem ou ao início da mensagem, não custa nada vocês porem o seu nome, de onde nos está a escutar, para que eu possa anunciar de onde nos está a escutar e, claro, dizer o nome da pessoa que nos está a contactar. Amiga Mariana Matias, muito obrigado pela sua mensagem e, claro, muito obrigado pela sua participação. Não tenho esse tema na voz de Ilson Paixão, mas tenho sim na voz de Miguel Alexandre, Doce Morena. Bom dia, ouvintes! Já vi que vocês estão muito bem. Estão com o Jorge Carvalho. Sunshine. Fazer bonito. Teu olhar tem poesia, teu toque tem mestria, nos teus olhos me encontro. Teu falar é sincero, teu tocar é sereno. Oh mulher, tu dás-me gosto. Oh ah, as palavras mais doces que eu falei. Momentos mais lindos que eu vivi. Oh, ah, as palavras mais doces que eu falei. somos o melhor casal da nossa banda. Hoje a noite é nossa, só para dar mais raiva. Teu olhar tem poesia, teu toque tem mestria, nos teus olhos me encontro. Teu falar é sincero, teu tocar é sereno. Oh mulher, tu dás-me gosto. Oh, ah, as palavras mais doces que eu falei. Oh, ah, os momentos mais lindos que eu vivi. As palavras mais doces que eu falei. Oh, ah, os momentos mais lindos que eu vivi foram contigo, amor. Pois é, foi assim que deixamos para trás este bonito, bonito tema na voz de Miguel Alexandre Doce Morena, pedido da nossa amiga Mariana Matias. Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chegou também do TikTok, a minha moderadora Marie Celeste, que me pede, ela que me diz, quando tiveres tempo podes passar a canção da família para esta linda família de mala de cartão. Muito obrigado, Marie Celeste, obrigado, sem dúvida alguma, uma família que vale milhões, vale um tesouro incalculável. Obrigado a todos vocês mesmo do coração por estes 153k, hora e meia do programa 153k. Para muitos pode não significar nada, mesmo nada, mas para mim isto significa muito, vale muito. Para mim conta muito. Gratidão a todos vós mesmo do coração. Vamos ouvir então Starlight e Canção da Família. Mais uma vez, Maria Celeste, muito, muito obrigada. Valise en carton. Valise en carton. Hi, this is Ariana Grande. Hey, this is Justin Bieber. Stuck with you, stuck with you, stuck with you. On Mala de cartão. Mala de cartão. Par les communautés portugaises. O le programme le plus écouté par les communautés portugaises. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte.

Pois é, vamos ficar com mais um pedido, com mais uma dedicatória, agora que são 10 horas mais 51 minutinhos aqui não, em Portugal, aqui na França, 11 horas mais 51 minutinhos. Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chegou através do nosso amigo, deixe-me cá ver que está aqui uma confusão, mais ou menos, acho que é, exatamente, vai ser para o nosso amigo Nuno Monteiro, e ele que me fez chegar a seguinte mensagem, 913180788. Olá, bom dia amigo Jorge Carvalho, gostaria de ouvir uma música de Toy Rosa Negra para dedicar a todos os meus amigos, um grande abraço, Nuno Monteiro, Torres Vedras. Muito obrigado amigo Nuno Monteiro pela sua mensagem, e obrigado também por estar em Torres Vedras na escuta da Mala de Cartão, na sintonia perfeita da Rádio Toca a Dançar. Aqui está então este bonito tema, já antiguinho, um tema que já tem uns aninhos, mas que ainda é um bonito tema. Ligou, pediu, agora vai ouvir. Rosa negra tu serás, meu palácio, o meu lado escondido, o meu mistério, jogo proibido mesmo a sério. Entre nós aconteceu um dia, uma noite louca de paixão. O amor que fizemos foi magia, da intensa luz da escuridão. Ficou o segredo bem guardado para repetir. Não sei o teu nome e chamo-te a sorrir. Rosa, rosa, rosa, rosa, rosa negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa negra, tu serás meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério, jogo proibido mesmo a sério. Consigo ter na boca o sabor dos teus lábios de mel. O teu cheiro está na minha roupa, marcas do amor em minha pele. Foi tão perfumada e bela e escondida no olhar. Nunca deixarei de te chamar. Rosa negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa negra, meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério, jogo proibido mesmo a sério. Rosa negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa negra, tu serás meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério, jogo proibido mesmo a sério. Rosa negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa negra, tu serás meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério, jogo proibido mesmo a sério. E foi assim que deixamos para trás este bonito tema, Toy Rosa Negra, pedido do nosso amigo Nuno Monteiro. Bom dia, vai até ao encontro da, ou melhor, boa tarde, se calhar já deve ser boa tarde, até Boston, nos Estados Unidos da América, a nossa amiga Marisa Branco, Ela que me diz: bom dia, boa emissão e boa quinta-feira, com muito calor por aqui. Beijinhos. Pois é, por aí está muito calor, Marisa. Manda algum aqui para o Leão, que aqui está bom. Eu devia estar assim o ano todo. Não está frio, não está calor. Estão as temperaturas ambiente, é assim que eu gosto do tempo, sem muito calor, prefiro frio do que calor. Muito bom dia, Marisa, bem-vinda e obrigado pela companhia. O próximo pedido, próxima dedicatória que nos chega através da nossa amiga Carmo, ela que me fez chegar a seguinte mensagem: bom dia, gostaria de ouvir a música Amigo Locutor para dedicar ao meu marido José, com todo o amor do mundo. Obrigado e bom programa. Carmo, em França. Muito obrigada, amiga Carmo, pela sua participação e obrigada também por estar na escuta. Aqui está este lindíssimo tema, Banda Divinos, que estará presente dia 10 de agosto na Festa do Imigrante da Rádio. Toca lançar mesmo em frente à Câmara Municipal de Matosinhos. Rádio Toca a Dançar, do estúdio de Orléans para toda a França e para o mundo, porque a rádio, esta, não tem fronteiras. Em Portugal e na Madeira, menos uma nos Açores. Bom dia, com Jorge Carvalho. Locutor amigo, diga tudo. É isso que eu te peço, por favor.

Vamos ter lá também com todos vós uma música que já há muitos anos toca aqui na rádio e toca na série e continuará a tocar com um lindíssimo tema, Rui Tato, Águas do Douro. Vamos ter também Miguel Moraes, quem conhece Miguel Moraes, O Regresso do Imigrante. E teremos lá também Bruno com o tema Esse Alguém Sou Eu. Teremos lá também com o nosso diretor-locutor Zé Neves, com aquele bonito tema também, Automóvel de 30 cavalos. Para fechar esta bonita festa, Banda Divinos, quem conhece? Tema da moda, Diga Locutor, um elenco de luxo. Este ano, na rádio Toca Lançar, o Som e Luz estará a cargo de Si Som. A apresentação essa estará a cargo do nosso diretor-locutor Elísio Santos, a nossa apresentadora La Salete Moreira. Apareça 10 de agosto no Parque Basílio Teles, em Matosinhos, mesmo em frente à Câmara Municipal de Matosinhos. Patrocínios ACCM, Associação das Coletividades de Conselho de Matosinhos, Câmara Municipal de Matosinhos, Junta de Freguesia de Matosinhos, Lessa da Palmeira. Apareça, marque presença para estar presente na Festa do Imigrante da Rádio Toca Dançar, dia 10 de agosto, entre as 15 e as 20 horas, no Parque Basílio Teles, em Matosinhos. Passe por lá para estar com todos nós. Bom dia com Jorge Carvalho. Desde Orleans, França, para todas as comunidades portuguesas. Estou de volta. O vosso amigo, diretor-doutor Jorge Carvalho, está de volta desde aqui do estúdio de Orleans, França, para todo o mundo. Mala de cartão. Cartão. Depois do sinal horário das 11 horas, compromissos publicitários, locutor Jorge Carvalho está de volta para ficar com todos vós até bem pertinho das 12 horas. Peço, por favor, a todos que não me enviem mais pedidos nem mais dedicatórias, porque senão não vou passar o seu pedido. Os pedidos é apenas até o sinal horário das 11 horas e um pedido por ouvinte, porque ainda tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pedidos para passar, por isso não me façam mais pedidos, porque todo o pedido que chegou depois das 12, do sinal horário das 11 horas, não o irei passar. Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês compreendam também o meu lado, porque são muitos pedidos e eu não posso passar todos os pedidos que chegam depois do sinal horário das 11 horas. Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chegou também pelo WhatsApp 913180788, a nossa amiga Alice Santos, ela que me diz olá, bom dia, Jorge Carvalho, gostaria de ouvir uma música, é possível? Sim, claro que é possível. Se puder ser, gostaria de ouvir Manuel Campos com o tema Sem Ti Nada Sou, para dedicar ao Luís Miguel Faria, com um grande beijinho. Daqui é a Alice Maria Santos de Torres Vedras. Obrigado, Alice Santos, pela sua mensagem e, claro, por incluir também o seu nome e de onde nos está a escutar. É assim que toda a gente deve fazer. Muito obrigada pela sua colaboração. Muito, muito obrigado. Aqui está Manuel Campos, Sem Ti Eu Nada Sou. Falta da tua voz. sei que tu vais viver sem mim. Ouve então este último adeus. Vou seguir, enfrentar esta saudade e o vazio que deixaste aqui. Por mim eu vou ter que te contar que perdi a vontade. Próximo pedido, próxima dedicatória, vou incluir este pedido, vai ser 2 em 1, vai ser o pedido do nosso amigo João Paulo e a nossa amiga Lina Rodrigues. Nossa amiga Lina Rodrigues que me diz: sou a Lina, sou imigrante na Alemanha, adoro a vossa rádio. Queria dedicar à minha colega de trabalho, Emília: sou pobre, mas sou feliz. Obrigado. Obrigado, amiga Lina Rodrigues, pela sua participação. Obrigado por estar na sintonia perfeita da Rádio Toca Dançar. E vai também para o nosso amigo e ouvinte e sócio João Paulo, ele que me diz: bom dia, Jorge Carvalho, quando for a minha vez, passam a música ao teu agrado para tu, para a Margarida, para os meus colegas de trabalho, para o patrão Beto, para todos que fazem parte da rádio e para quem está na tua escuta. Abraço. Obrigado, João Paulo, pela mensagem. Obrigado também por estar na nossa companhia. Vamos ficar com Sérgio Moreno: sou pobre, mas sou feliz. Sérgio Moreno, que estará presente dia 10 de agosto na festa do imigrante da Rádio Toca Dançar, mesmo em frente à Câmara Municipal de Matosinhos. Diz-se por aí que não sabem como ela me ama. Só diz ilusão que não tenho tostão, mas isso é o povo que diz. Eu sou um sonhador, eu tenho um grande amor, eu sou um homem pobre, mas feliz. Sou pobre, sou pobre, sou pobre, mas sou feliz. Sou pobre, sou pobre, sou pobre, mas sou feliz. Sou pobre, sou pobre, sou pobre, mas sou feliz. Sou pobre, sou pobre, sou pobre, mas sou feliz. sou pobre, sou pobre, sou pobre, mas sou feliz. Diz por aí que não tenho casa nem cabana. Diz por aí que não sabem como ela me ama. Só diz ilusão que não tenho tostão, mas isso é o povo que diz. Eu sou um sonhador, eu tenho um grande amor. Eu sou um homem pobre, mas feliz. Sou pobre, sou pobre, sou pobre, mas sou feliz. Sou pobre, sou pobre, sou pobre, mas sou feliz. Sou pobre, sou pobre, sou pobre, mas sou feliz. Sou pobre, sou pobre, sou pobre, mas sou feliz. Sou pobre, sou pobre, sou pobre, mas sou feliz. Mas sou feliz, sou pobre, sou pobre, sou pobre, mas sou feliz. Sou pobre, sou pobre, sou pobre, mas sou feliz. Sou pobre, mas sou feliz, na voz de Sérgio Moreno. Vou passar mais um pedido, dois em um. Este próximo pedido que nos chegou da nossa amiga Emília Ferreira e da nossa amiga Fernanda Margarida. Fernanda Margarida, que já mandou o pedido depois do sinal horário das 11 horas. Eu vou incluí-lo também no pedido da nossa amiga Emília Ferreira. Emília Ferreira, que me diz: bom dia Jorge, agora estou na escuta, desejo-te um bom resto de emissão. Se for possível, passar uma música Rebeca com o tema Irei Vencer, para dedicar a todos os teus ouvintes, principalmente a mim, aos doentes que passam, que estão em sofrimento. Nunca baixem os braços, fé em Deus, resto de um dia feliz. Muito obrigada, Emília. E a nossa amiga ouvinte e sócia Fernanda Margarida, que me diz: bom dia amigo Jorge Carvalho, queria ouvir uma música de Diapasão para dedicar ao meu João Paulo, e para mim e para os colegas de trabalho, para o meu irmão António Benfica e para as minhas irmãs, para o amigo Jorge Carvalho e família. Beijinhos. Obrigada Fernanda Margarida, obrigada pela mensagem e também obrigado pela participação. Vamos então ficar com Rebeca, Irei Vencer. Muito obrigado a todos vocês. Por vezes a vida nos deixa ferir, gravadas no peito, amores destruídos, desgostos vividos que doem demais. Tem dias que eu sinto um medo infinito de seguir em frente, mas Deus me ilumina, é Ele quem me ensina a voltar a sonhar. Às vezes ficamos de alma destroçada pelo que vivemos. Quando a noite cai, choramos demais, perdidos na dor. Às vezes eu tenho um nó na garganta, mas não perco as forças, pois tenho o meu filho, família e amigos que me dão muito amor. Estou nas mãos de Deus. gostos vividos que doem demais. Tem dias que eu sinto um medo infinito de seguir em frente, mas Deus me ilumina, é Ele quem me ensina a voltar a sonhar. Estou nas mãos de Deus. Pois é, foi assim que deixamos para trás este bonito tema na voz de Rebeca, Irei Vencer. Vamos ficar com o meu último pedido, a minha última dedicatória desta quinta-feira, 17 de julho de 2025. Aproveitar e mandar também um beijinho à nossa diretora Salete Pinheiro, ela que se encontra bem de vida, tem motorista privado, ela que está como quer, quem tem amigos não morre na cadeia. Salete, aquele beijinho para ti, um abraço ao Manel, para a tua filhota, para o teu genro, para os teus netos, tudo, tudo de bom. E aproveita a vida, porque a vida são dois dias. O último pedido que nos chegou através do nosso amigo José Correia, ele que me diz: bom dia, gostaria de dedicar uma música de José Alberto Reis à vossa escolha para o amor da minha vida, Carmo Souza. Um abraço e saúde, parabéns pelo vosso excelente trabalho. Sou o José e estou a ouvir a RTD de Estrasburgo. Muito obrigado, meu amigo José Correia, pela companhia. Obrigado por estar na minha companhia e obrigado por estar na sintonia perfeita da Rádio Toca a Dançar. Aqui está o mais recente trabalho na voz de José Alberto Reis. E ouçam todos bem o que José Alberto Reis e Marcos diz. Vamos viver a vida. Let's go! Enquanto o coração bate, há sempre tempo para viver. Vamos viver a vida, olê, olê. Vamos dançar até amanhecer. Vamos viver a vida, olê, olê. Vamos brindar, vamos beber. Às vezes a chuva vem para lavar nossa alma, e a tempestade também, mas depois tudo se acalma. Se o vento me soprar, eu vou deixar-me levar. A vida é uma só, temos que aproveitar. Vamos viver a vida, olê, olê. Vamos dançar até amanhecer. Vamos viver a vida, olê, olê. Vamos brindar, vamos beber. Vamos viver a vida, olê, olê. Às vezes a chuva vem para lavar nossa alma, e a tempestade também, mas depois tudo se acalma. Se o vento me soprar, eu vou deixar-me levar. A vida é uma só, temos que aproveitar. Vamos viver a vida, olê, olê. Vamos dançar até amanhecer. Vamos viver a vida, olê, olê. Vamos brindar, vamos beber. Vamos viver a vida, olê, olê. Vamos dançar até amanhecer. Vamos viver a vida, olê, olê. Vamos brindar, vamos beber. Pois é, assim caminho para a minha retinha final, mas sem antes agradecer a todos aqueles que participaram nesta manhã de quinta-feira. Carlos Paulo, muito obrigado. Gabriel Ribeiro, Cristina Pinto, António Benfica, Marisa Gomes, Paulo Marco, Maria de Jesus, Maria Helena, Pedro Goldino, Mariana Matias, Marie Celeste, Luís Faria, Carmo, Nuno Monteiro, Alice Santos, João Paulo, Lina Rodrigues, Emília Ferreira, Fernanda, Margarida, José Correia, Vânia e Hélder Passos. A todos vocês, muito, muito obrigado. Se me esqueci de algum que participou, o meu muito, muito obrigado também. Sinta-se abraçado por este amigo locutor Jorge Carvalho. Um grande e forte abraço a todos aqueles que estão aqui na minha live. Sintam-se todos abraçados. Obrigado por estes 229k. Gratidão mesmo do coração a todos e a todas vocês que aqui estão, que por aqui passaram. Um agradecimento muito especial às minhas moderadoras Rosário Correia, Salete Pinheiro, Marie Celeste, Teresa Fernandes, Marisa Gomes. A todas vocês, muito, muito obrigado. Toninha, muito obrigado. Paulo, Marco, obrigado. Maria de Jesus, muito obrigado. José Faria, nosso diretor-doutor, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Este tema que se segue, vou dedicar a todos vocês. Espero que vocês gostem. Este Dantas esteve aqui há pouquinho na minha live. Ele entrou aqui, este Dantas. Um dia eu terei aqui para contar o porquê, o como ele conseguiu inventar, ou melhor, estudar estas músicas, realizar estas músicas, porque estas músicas mexem comigo. Se mexem comigo, vou mexer consigo, vou mexer com qualquer ser humano, aquele ser humano que tem coração. Por isso vamos ouvir Dantas com o nome, com o tema Segura a Minha Mão. A minha mão está aqui para si, para aquilo que vocês precisarem, cá estarei. E logo de seguida vou vir para me despedir de todos vós, porque a minha colega Lete Cruz normalmente vai estar aqui com todos vocês. Quando a noite cai e o silêncio é pesado, sinto-me perdido, o coração apertado, no vale da sombra, onde a luz não alcança, procuro por ti, minha última esperança. Mesmo na dúvida sei que estás presente em cada lágrima, em cada mente. Não temas porque eu sou contigo, disseste. E na tua palavra minha alma investe. Quando o mundo desaba e tudo é escuridão, ouço a tua voz, sinto a tua mão. Vindo a mim todos os que estais cansados, e nos teus braços somos consolados. Segura a minha mão, não me deixes cair. Segura a minha mão, ajuda-me a seguir. Mesmo no fundo, onde ninguém mais está, és a luz que brilha, a paz que virá. No deserto da vida, onde tudo é seco, és a água viva, o amor que não nego. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e na tua promessa minha fé é erguida. Quando o medo grita e a esperança se esconde, lembro-me de ti, do amor que responde. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e na tua força meu espírito cresce. Quando o mundo desaba e tudo é escuridão, ouço a tua voz, sinto a tua mão. Vindo a mim todos os que estás cansados, e nos teus braços somos consolados. Segura a minha mão, não me deixes cair. Segura a minha mão, ajuda-me a seguir. Mesmo no fundo, onde ninguém mais está, és a luz que brilha, a paz que virá. Quando a dor é grande e o caminho é estreito, és o refúgio, o amor perfeito. Clama a mim e responder-te-ei, e na tua resposta encontra-lei. Mesmo quando tudo parece perdido, és o pastor que guia o ferido. Porque eu sei os planos que tenho para vós, e na tua promessa ouço a tua voz. Na tempestade és a calma que acalma, no desespero és a paz na alma. E quando o silêncio é tudo o que há, segura a minha mão e tudo se fará. Segura a minha mão, não me deixes cair. Segura a minha mão, ajuda-me a seguir. Mesmo no fundo, onde ninguém mais está, és a luz que brilha, a paz que virá. Segura a minha mão, não me deixes cair. Segura a minha mão, ajuda-me a seguir. Mesmo no fundo, onde ninguém mais está, és a luz que brilha, a paz que virá. Toca você, toca aqui na RTD. No meio do silêncio encontro-me perdido. O fumo da tristeza não me deixa ver, oculta-me o sentido, oculta-me o sentido. Pensamento confuso, vazio de soluções, um horizonte turvo que atiça o sofrer das minhas emoções. Das minhas emoções. Isto é paixão, é amor, é desejo, loucura.

Pois é, assim chegou ao final do programa Mala de Cartão desta manhã de quinta-feira, 17/7/2025. Muito, muito obrigado a todos vocês, gratidão a todos vocês por estas 3 horinhas de emissão, 253 km. Muita gratidão a todos vocês, mais um recorde hoje batido. Somos poucos, mas somos bons e não os troco por nada. Muito, muito obrigado a todos vocês. Obrigado às minhas moderadoras, mais uma vez, a Teresa Fernandes, Salete Pinheiro, Rosário Correia, Marie Celeste, Marisa Gomes, muito, muito obrigado. Manoli, graças Manoli. Tininha, muito obrigado. Maria de Jesus, muito, muito obrigado. José Faria, muito obrigado. Paulo Marco, obrigado, obrigado a todos que estão também aqui na rolagem. Muita gratidão, Fátima Costa, muito, muito obrigado. Ana Felgueiras, obrigada também pela ajuda. Maria Helena, muito obrigada também. Fátima Costa, obrigado a todos, muito, muito obrigado. Maria Pestana, obrigada, obrigado a todos vocês mesmo, do coração. Adoro vocês. Cada vez gosto mais de gostar de todos vocês. Gratidão a todos vós. Eu marco encontro com vocês amanhã, se calhar não dá para estar cá, mas se não, no próximo domingo cá estarei a partir das 14 até às 17 horas. Por isso, até lá, fiquem bem, cuidem-se, por favor. Desejo a todos vocês muita saúde, muita paz, porque o resto o universo traz, mas não se esqueça, cada um de nós tem que correr atrás. Fique bem, fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Pois é, e assim chega ao final do programa Mala de Cartão. Deste lado está o vosso amigo, o locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orleans, França, para todo o mundo. Me despeço de todos vós com este bonito tema. Programa Mala de Cartão volta para a próxima. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus. Até à próxima, se Deus quiser. Amor a Portugal.